Portal do Arrocha. Olha a gente aqui de novo, depois de um mês que acabou o namoro. O quarto já está reservado, todo domingo no mesmo horário. Porque é só aqui, em cima de um colchão, que nós dois não brigamos. Se for preciso, então a gente mora no motel, que paga per noite em vez de aluguel. O espelho, a cama e o chuveiro conseguem nos satisfazer o dia inteiro. A gente a gente aqui de novo, depois de um mês que acabou o namoro. O quarto já está reservado, todo domingo no mesmo horário. Porque é só aqui, em cima de um colchão, que nós dois não brigamos. Se for preciso, então apaixona, coração.